Mundo Otaku, Mundo Gamer, o Mundo Geek. Acesse www.otacast.com.br. E começa agora o Otacast, o seu podcast sobre animes, mangás e games. Se você busca os melhores animes da temporada, acesse agora mesmo Kishin Animes, www.kishinanimes.com. Otacast é um oferecimento de Akatsuki Anime. Oi, eu sou o Nando e aqui é o Otacast! Oi, eu sou o líder e será que realmente os jogos mudam? Oi, eu sou Liute e COD precisa mudar. Oi, eu sou o Bueno Verde e EA Games. To the game! I've been away for too long. É isso aí, galera gamer. Depois de muito tempo, nós voltamos a um assunto dedicado pra galera que gosta dos jogos, dos games, dos videojogos. Então, bora lá, e hoje o tema, nós vamos falar daqueles maledetos jogos que saem com uma grande frequência, que saem todo ano um jogo novo, entre aspas, e você gasta dinheiro sendo a mesma coisa, não é isso, Líder Samar? Mais ou menos. Então bora lá para falar dos jogos, das franquias intermináveis. Bora lá! No muscle, no hustle, no backbone. I stand alone, not tripping. Just saying, I'm different. Ain't hanging on to the coattails of the next man. Passport in my left hand, thinking that you are next. Heck, oh, you ain't holding your breath, man. 'Cause I'm out here, I'm hungry. I don't play around, trust me. Ain't had as much drive since my Honda Civic got rusty, and my girl said she loved me. It's funny, just thinking back. Study hard for that 9 to 5, like I thought of that. Should be good, but that I was dreaming, still dreaming. Spotlight on me like Willie Beeman. Still performing like Al Pacino. Instagram and tuxedos with my peoples. We growing up, still don't seem like we slowing up. 10 squad, we throwing up. Every time that we showing up. Então, muito bem, vamos lá. Nós vamos falar principalmente dos jogos, inicialmente, né, melhor dizendo, vamos falar dos jogos de esporte, que eu acho que é um dos maiores, assim, os que saem literalmente todo ano. A galera pode reclamar, pode xingar no Twitter, mas estão comprando, vão lá todo ano, compram, gastam dinheiro, e o jogo, pra mim, é a mesma coisa. É, não, você não tá muito errado nesse caso não, Nando, porque, assim, eu falo por conhecer pessoas que realmente compram jogo todo ano. Tem um amigo meu da faculdade, quando eu fiz, né, ele tinha na casa dele o FIFA 11, o FIFA 12 e o FIFA 13, cara, na época. Eu, meu, pra que você tem tudo isso, cara? Eu, não, mas é tudo a mesma coisa. Não, cara, aqui, ó, você pode ver que o bonequinho dá um passe mais rápido, aqui ele tem uns dribles diferentes. Não sei, pô, meu, mas é tudo futebol, cara. É, mas é isso aí mesmo, líder. É, basicamente você paga o preço de um jogo cheio por uma atualização simples ou uma simples DLC. Eu particularmente não compro todo ano, mas em média assim de 2 em 2 anos eu tô comprando um FIFA, eu tô comprando um PES ou até mesmo o jogo da NBA ou 2K ou NBA mesmo da EA. E eu tenho consciência que é uma puta idiotice. Só que você tem que acompanhar o que seus amigos jogam. Então, por exemplo, assim, eu tenho uma molecada que joga FIFA sempre. Então, meio que eu compro FIFA todo ano pra acompanhar e jogar junto com os caras. Mas é uma puta idiotice. Não muda, tipo, nada. A engine é a mesma, os comandos são os mesmos. Tipo, o que, que o cara dá? Um corte a mais? Ou não muda nada? Tipo, o jogo de futebol não tem mais que a obrigação de estar atualizando mensalmente ou semanalmente conforme os campeonatos vão rolando. Então você paga, tipo, por uma atualização simples, o preço de um jogo cheio. Eu acho meio ridículo, né? Mas mesmo assim, tô comprando. Então, tem gente ainda que, pra falar a verdade, compra todo ano o mesmo jogo, né? No caso, vamos supor, compra o FIFA e o PES, compra os dois, pra vocês terem uma noção. Então imagina só, o cara, ele tem o FIFA e o PES do ano, né? E o que acontece? E se ele tentar vender o anterior, o usado, esse tipo de coisa, ele não tem mercado, porque ninguém mais quer um jogo desatualizado. Todo mundo vai querer o jogo atual. Tá aí o FIFA 14, e o FIFA 13 você não vende nem por 20 reais. Só que assim, infelizmente eu vou ser obrigado a falar assim, pô, mas é sacanagem, né? Sair todo ano, aquela coisa toda e tal. Eles podiam fazer um DLC, assim, mais barato? Poderia, mas se eles fizessem isso comercialmente falando, não ia valer a pena pra eles. Exatamente, eles iam perder dinheiro pra caramba. Porque, por exemplo, você pode pagar R$150 num jogo e você, no caso, se fosse um DLC, você pagaria R$40, R$50 no máximo. E eu tenho certeza que todo mundo reclama, mas deixa sem lançar FIFA um ano pra você ver o que não tem de fanboy quebrando a EA. Não, fora que detalhe que é o seguinte, né? Tem todo mundo, aquele pessoal que faz gameplay assim, desses jogos, e fica mostrando as diferenças dos jogos. Isso é bem legal, o pessoal acaba mostrando assim as diferenças que tá de um ano pro outro, né? Mas, meu, é muita alteração pros caras fazerem, assim, sabe? Chega a ser engraçado. Um ponto que eu acho bem interessante é o seguinte. Nós estamos no início dessa nova geração. Então pode ser, né, que exista essa evolução agora com a chegada do PS4 e do Sony. Então provavelmente vai ser uma engine nova, vai ter maiores recursos, você deixar o jogo mais fluido, porque essa é o ponto assim que eu vejo o pessoal bater no pé, falando, ó, o do FIFA 12 pro 13, a bola corre mais rápido, o drible sai mais fluido ou não. Então são essas diferenças que fazem às vezes o fanboy comprar o jogo todo ano, porque ele sente a necessidade. Não adianta ele simplesmente, eu vou lá e eu posso alterar as escalações aqui do time, eu posso configurar aqui, editar o jogador, eu posso, sei lá, provavelmente exista isso nos jogos de Play 3 e Xbox, que você vai lá, saiu um patch novo lá, sei lá, tipo, o Neymar no Barcelona, saiu um patch lá de atualização, opa, tá lá no Barcelona. Muito provável que isso aconteça. Não, isso então, já acontece. É isso que eu ia falar, já tá acontecendo isso. Semanalmente, pelo menos no FIFA, né? Semanalmente em atualizações, conforme vai rolando transações ou jogos, o FIFA já faz isso semanalmente. Uhum. Então, tipo, é um ponto positivo, mas eu tenho uma crítica muito forte, que é o seguinte, o FIFA 2015 não sai em 2015. O FIFA 2015 vai sair em junho de 2014. Uhum. Então, tipo, uma puta sacanagem. E sobre o que você falou, que você tá esperando melhoras, eu tenho uma notícia ruim. Enquanto sair multiplataforma, os desenvolvedores estão fodidos. Porque o cara tem que desenvolver o mesmo jogo que rode no Play 3, no Xbox, no PC, no Play 4, no Xbox One. Enquanto eles forem obrigados a fazerem para gerações antigas, eles não vão poder dar um salto tão grande de evolução. Porque como que o cara vai fazer, tipo, o jogo, ah, eu quero que rode no talo do PS4, só que tem que rodar no PS3 também. Então ainda existe essa limitação. Por enquanto, eu acho que 2015 não vamos ver, tipo, tanta coisa foda. Eu acho que as coisas fodas vão vir lá pra 2016 pra frente. É, pode ser que também eles façam o quê? Eles façam um jogo com um gráfico de PS4 pra rodar legal e façam um port pra rodar nesses consoles mais inferiores. Pode ser. A gente não sabe como que estão os Devil Kits, né? Que são os kits de desenvolvimento dessa nova geração, mas pelo que eu vi, consultei nos fóruns e tudo, o pessoal falou que essa nova geração está mais amigável para os desenvolvedores. Então pode ser que seja mais fácil. Ah, eu faço um jogo gráfico bom, eu quero exportar ele com uma qualidade menor e eu consiga fazer isso com maior facilidade, né? Não sabemos como que está a situação atual dos desenvolvedores, né? É, porque que acontece? Essa coisa de desenvolvedor, esse tipo de coisa, agora é um pouco cedo da gente até mesmo procurar e ir atrás, ter essas informações, porque é o seguinte, a nova geração saiu há pouco tempo, então ainda não dá pra saber, ainda não surgiu ainda os mimis ainda do Twitter, esse tipo de coisa, da galera falando, puta que pariu, é difícil demais programar pra PS4, esse tipo de coisa. Isso você vai escutar aí, falar aí no meio do ano até o final do ano, pra falar a verdade. Aí sim você vai escutar esse tipo de conversa. Mas a gente tá falando do FIFA, a gente falou do FIFA assim em geral, mas só lembrando, né, não é só o FIFA. A gente tem outros jogos aí de esporte aí, que até aí citando... Vamos citar aí muito aí a EA Sports, a parte de esportes da Electronic Arts Games aí, que é a parte, tipo, que tem do NFL, tem também o jogo de da NBA também, o MLB é o quê? É o de beisebol. Então, assim, você tem praticamente jogos, né, todos de esporte, né, esporte coletivo, esporte, sim, coisas assim em geral, que acontecem a mesma coisa que o FIFA, que o PES, esse tipo de coisa. Então é a mesma fórmula todo ano, é assim, não tem diferença, é aquela coisa, sabe? Você já sabe já que vai sair um ano diferente porque mudou a temporada, mudou as informações, e você vai lá e vai colocar aquela coisa toda, bem, já sabe já, né? Eu só queria falar uma outra coisa que contribui para a não venda de jogos anteriores, é o seguinte, saiu o FIFA 14, legal, tá. Vai demorar um pouco pro pessoal comprar? Vai, tudo bem. Passou uns 3 ou 4, no máximo 6 meses que saiu o FIFA 14, o FIFA 13 tem um servidor fechado. Ou seja, você só pode jogar offline, você não pode jogar online. Olha, isso aí eu não sabia, não. Sim, é padrão isso aí. Por exemplo, se for tentar jogar hoje o FIFA 12, você não consegue jogar ele online. Eles fecharam esses dias o servidor do FIFA 12. Não, o FIFA 12 faz tempo que fecharam, eu tenho ele e não consigo jogar mais. Um que vai fechar agora e que vai deixar muita gente puta da vida é o Gran Turismo 5, cara. Vai fechar no final do mês do servidor. Eu quero só ver, velho. Ou seja, vai querer forçar a galera a pegar o Gran Turismo 6. É, mas é óbvio, né? Não tem nem o que falar. Pra quem tá ouvindo e tem Gran Turismo 5, se prepare pra comprar ou o 6 ou xingar muitos, cara. Também não podemos deixar de fora os jogos de corrida. E nós temos um grande exemplo, que nós falamos anteriormente do Gran Turismo, do servidor vai ser fechado, o pessoal vai xingar muito no Twitter. Nós temos o grande exemplo do Need for Speed, que pra mim é um dos melhores jogos de corrida, não tem burnout, não tem nada. Need for Speed desde o Underground, desde o Hot Pursuit, é muito bom. Sempre. Cara, assim, o único que eu gostei mesmo, assim, que eu falei, eu joguei e achei muito foda, é que eu nem lembro o nome, pra você ter uma noção. É um que você. Foi o que iniciou aquele negócio de racha pra você dominar a cidade. Eu nem lembro o nome qual que é, só lembro disso. É o Need for Speed Underground, cara. É esse mesmo. O Underground 2 foi o melhor. É, Underground, joguei, o Underground 2 foi o melhor Need da história. E tipo, os caras não conseguiu fazer nada melhor do que ele. Então, depois do Need Underground 2, os caras, particularmente, eu acho que decaíram. Teve tipo, inovação com a paradinha do Drift. E aí foi piorando que atualmente a série Need for Speed tá em decadência. Eu particularmente acho isso. A última, o último Need foi, puta, lindo, tipo, de cegar os olhos, tá ligado? Você bota no PC, seu PC frita. Porém, os caras, sei lá, passou o Underground 2, os caras foram pra merda, nada se igualou a ele. Mas é o que a gente, no tema de hoje aqui, né? Todo ano tem um Need. Se não tem um Need todo ano, tipo assim, um ano e meio sai. Tá ligado? É de lei. E mais uma vez, um jogo da EA, né? EA se mostrando mercenária no quesito. Apesar de sair todo ano, e pra mim, ao meu ver, ele tem boas. Ele traz boas evoluções. Só que nessas últimas. Acho que foram as duas versões. Teve uma que foi online também. Meu, eu acho que eles começaram a sair já do. Sabe, da eles pegaram, ele tinha a margem ali de conforto deles. Ah, se a gente fizer nesses moldes, vai funcionar e vai dar dinheiro. Eles quiseram, ah, vamos fazer um online, vamos deixar a galera jogar entre si, etc. Que eles começaram meio que se perder, sabe? Eles tentaram atirar pra tudo qualquer lado, falando, ah, a galera que tem Gran Turismo, eles gostam de jogar online, enfrentar um ou outro, então vamos fazer um que é dedicado a isso. E eles acabaram perdendo um pouco o rumo, né, do que é a essência do Need for Speed, e por isso começou a decair essa franquia, né? Vamos torcer para que agora que tá chegando essa, começou, né, melhor dizendo, a nova geração, torcer para que venha um novo Need, um Need nos moldes antigos, que nos surpreenda, assim como o Need for Speed Underground foi um soco assim no estômago, bem dado, que você adorava, você falava, meu, a música, as músicas que tocam são boas, a parte gráfica na época foi um primor, e a gente espera isso, uma evolução. Lembrando, Nando, que assim, eu pessoalmente de jogo de corrida arcade, né, como lá que Gran Turismo, Grid, Forza, as coisas assim, fica meio pro simulador, né, o de arcade, eu acho o Need o melhor arcade atualmente, assim, de jogos de corrida. Porém, ele decaiu, assim, não que tá ruim, não é que tá uma bosta, eu comprei o último Need e tudo, só que decaiu comparando ao da época do Underground, sabe? Quando você fala simulador, você quer dizer o quê? O que é mais próximo do real? Sim, ou... que é mais próximo, você é mais próximo do real. Eu discordo de você, cara, pra mim, assim, o jogo de corrida mais real, que chega mais próximo é o Fórmula 1? Não, sim, mas tipo, o Gran Turismo e Grid são considerados simuladores também. Ah, sim. Mas falando em questão de simulador, mesmo assim, o Gran Turismo é bom, cara, como simulador. Mas eu também não sou muito fã. Agora, o Fórmula 1, cara, pra esse eu tiro o chapéu. Sim, falando agora que você citou, o Fórmula 1 também é uma franquia que sai todo ano, né? Só que, assim, um pouco diferente, talvez, o que eu vejo de diferente de Fórmula 1 é o seguinte. Todo ano, a Fórmula 1, antes de começar a temporada, ele muda tudo que você pode imaginar que é regra. Vai inserir nova coisa, vai inserir isso, vai tirar isso, o motor vai mudar, vai ter reabastecimento, então, pô, o jogo reproduz isso fielmente, cara. Que nem quando mudou, acho que foi do 11 pro 12, que incluíram o CARES, que é aquele negócio de recuperação de energia, pro carro ter mais potência. Cara, eles fizeram isso no jogo. Se você fizesse alguma cagada na hora de se arrumar o carro, isso fodia você no jogo. Por isso que uma coisa que eu vejo diferente no Fórmula 1 é o seguinte, você tem que modificar o seu carro. E qualquer modificação errada que você fizer, o seu carro não rende mais. O Fórmula 1, eles acabam seguindo também aquela mesma tendência dos jogos de esporte em geral, né? Tem que seguir aquilo que vai sair tudo direitinho, de acordo com a temporada. Tem muito disso. Só que aí o que acontece? O Need já é uma proposta já um pouco diferente por causa do arcade, o que eu acho isso mais interessante. É, vocês comentaram, é, só pra deixar também registrado, assim, o Need pra mim o melhor que tem é o Need for Speed Underground e o Underground 2 também. Só que assim, eles têm que tentar renovar, né? Porque vamos lá, vamos de novo. Pela mesma coisa que a gente falou nos jogos anteriores de esporte, é, eles têm que ganhar dinheiro de alguma maneira, né, gente? Se não renovar, a galera xinga também. Exatamente. O problema é que eles não estão dando muita sorte, né? Earth knocked off his axis, 45 degrees slanted, and cannon spells was entry repels. Lock, stock, two barrels and a handful of shells. Rebellions quell, oceans swell, thoughts prevail. Base wraps unchained, overseer till the skies turn gray. Doomsday, how to wage base wraps unchained. Overseer till the skies turn gray. Doomsday, how to wage. Agora vamos falar aqui dos jogos de aventura, e eu acho que o melhor exemplo e o maior exemplo, né, que é a franquia, eu acho que é um carro-chefe da Ubisoft, que é a franquia de Assassin's Creed. Essa franquia, cara, eu comecei, eu joguei um pouco, bem pouquinho do primeiro jogo, e depois eu já parti pro segundo e viciei. Pra mim, o 3 e Black Flag são excelentes. Eu confesso que eu joguei todos. Mesmo sendo uma franquia anual, eu vou defender um pouco Assassin's Creed. Tipo assim, o problema do Assassin's Creed não é que o jogo é igual. Tem que tirar o chapéu pra Ubisoft, porque todo ano os caras fazem um jogo diferente. O problema é, não dá tempo de você sentir saudade de Assassin's Creed. Você acaba de zerar um, não sei, só fora essa molecada que não faz nada da vida, pega a porra do jogo, zera uma semana, tá ligado? Mas, pelo menos, eu, vocês também, né? Galera que tá na faculdade, eu, sei lá, estudo, trabalho, a caralhada toda, acabo jogando pouco. Então, porra, pra zerar um Assassin's Creed demora, tipo, mais de mês. A hora que eu termino um, os caras já tá anunciando outro. Então, assim, não é que o jogo é ruim, não é que ele é repetitivo, o problema é... Mano, é foda, você nem zerou um, os caras já estão anunciando outro. Mas eu tiro o chapéu pro Ubisoft porque tem ano que eles lançam dois. Tipo, eles lançam Assassin's Creed pra plataformas normais e um pra sei lá, 3DS não, mas eles lançam pra PS Vita. Pra então, portátil, né? É, pra portátil. Então você tira o chapéu pro Ubisoft, tipo, no quesito, tipo, os caras mandam muito na história. Sempre muda, não é repetitivo o game. O problema é, encavala um em cima do outro. Pelo menos é o ponto negativo que eu vejo. Não sei vocês aí, quem joga, quem não joga. É, o que eu acho interessante do Assassin's Creed é que, assim, eles conseguiram fazer uma coisa que a gente tá comentando aí, no caso dos outros jogos aí, que é se renovar. Se você comparar, tem muita gente que fala, né, jogadores que falam que o Assassin's Creed, o primeiro, É um lixo, é uma bosta. Tipo, não jogue, pode ir direto pro segundo. Isso eu acho que em vários quesitos. A galera até comenta isso mesmo que rola. Mas, principalmente na jogabilidade do Assassin's Creed 2, ele tá bem melhor do que o do Assassin's Creed 1. E outra coisa interessante que rolou no 3, e isso... eles já pegaram como experiência para poder fazer e já aproveitaram para fazer isso pro quarto, foi a parte da navegação, né? A parte dos navios, esse tipo de coisa, que rolou no 3. Só que assim, no 3 foi só tipo um prequel, né, que rolou, né? O jogo ele não era 100% ambientado, questão de navegação, esse tipo de coisa. E aí o Assassin's Creed 4, o que eles fizeram? Colocaram muito isso, colocaram navegação, aquela coisa, o pirata, assim, a dar com pau mesmo, porque a galera tinha gostado dessa parada, né, dos piratas e tal, papapá. Então vamos embora, né? Vamos investir nesse negócio, já que a galera tá curtindo, né? E foi o que a Ubisoft fez, inovou, e foi interessante, e assim, principalmente, acho que ponto positivo, porque eu falo assim, tudo bem deles ficarem fazendo isso direto, é que foi justamente o fato da história do Assassin's Creed, que é bem interessante, que eles vão sempre mudando, vão sempre colocando mais informações, aí foi, lançou livro, aí lançou animação não, né, lançaram tipo um live action também. HQ saiu também. HQ, puta, um monte de produto, assim, tal, que é coisa que, tipo, pra quem é fã, assim, curte, vai querer assistir, ler... E por que quer ver coisa mais, né, do conteúdo de Assassin's Creed, né? Que é interessante. É que nem, por exemplo, eu com o Portal, eu, né, sou fanático pro Portal, né? E aí que tá, qualquer coisa que sai de coisinha ridícula de Portal, eu fico louco. Por causa da Valve, aquela desgraçada sem alma e coração. É pra você ter uma noção. Eles fazem isso com Assassin's Creed. Tá certo que assim, porra, às vezes é um pouco maçante, né, meu? Que nem o próprio Luigi falou. É todo ano, assim, todo ano não, né, mais ou menos, um Assassin's Creed novo, todo mundo já querendo saber assim, beleza, e aí, esse ano vai ser da onde? Vai finalmente ser do Brasil? Porque tem aquela parada, né, do Assassin's Creed sair, né, daqui do Brasil, né, cara, ninguém sabe, né, se vai rolar ou não. Sim, mas digamos que a Ubisoft foi ousada e ela criou uma franquia que... Eu acho que a franquia de maior peso hoje, atualmente na Ubisoft, é o Assassin's Creed. E tem pessoas que falam que Assassin's Creed e o Black Flag poderia ser melhor se não tivesse a parte de assassino. Tipo, se a Ubisoft tivesse lançado um jogo de pirata, de navegação, tipo, teria... Tem pessoas que falam que teria sido melhor, porque eles falam que assim, ficou muito mais evidente a parte do pirata e tal, do que a parte do assassino, né? Que você pega que o último protagonista é mais ou menos como um assassino, assim, tipo, você vê que ele não é tão na espreita, ele não é tão, como vou dizer assim, silencioso, ele é mais porradeiro e tal. Ele é mais Jack Sparrow, né? Sim, ele foi pro lado da pirataria, né? Então, no caso, deveria ter arrancado o Assassin's do título, tinha que colocar Black Flag e, sei lá, lançar como uma franquia nova. Se fosse um jogo à parte, a galera, tem gente que comenta, né, que seria, tipo, sei lá, mais compreensivo. Mas não tirou o mérito, é um puta jogo, deixa cego. Vou falar sinceramente, desses últimos jogos que eu joguei... Deixa cego, cara. Não, tipo, de tão que brilha a parada. Caralho, velho. Eu gostei agora. O Shiryu à prova. Eu não, vou te falar aqui, ó. Boa, Nando. Dos jogos de nova geração que eu joguei, eu tenho o Shone, tenho o PS4 aqui, o Assassin's Creed Black Flag é um dos melhores gráficos que eu tive contato recentemente. Tem um quesito no que eu concordo com o Bueno, que é aquele negócio deles, em pouco tempo, eles terem mudado tanto assim a série. Por exemplo, que nem no caso, que mudou pra pirata, mudou muito a temática do aonde se ocorre o jogo, né? Isso eu acho muito interessante, porque os caras têm que ser muito criativos pra mudar tão rápido e fazer sucesso. Porque geralmente, assim, eu vou ser honesto, tem muita gente que não é propício a mudanças em jogos. E a série Assassin's Creed, do jeito que tava, sempre a mesma coisa, foi um tiro pro alto, pros caras falarem, pô, será que isso vai dar certo? Deu certo. Tanto que é um dos jogos que mais faz sucesso atualmente. da franquia, né, do Assassin's Creed, parece que tá fazendo muito sucesso, sai história em venda, né? E um comentário pessoal, né, ô Nando, o Lilith me fala que leva meses pra terminar o jogo, amador, cara, meu Deus. Falou o rei dos troféus, né? Tô até com meu monóculo agora, Bueno. Ó, o último Assassin's Creed que eu joguei, que eu terminei, melhor dizendo, o 3, eu demorei um mês e meio. Mas eu, tipo, jogando bem, modo casual, assim, tipo, nem sobrou tempo, vou lá, jogo, tipo, 2 horas, tá? Sobrou uma hora. Nem jogando direto. Outra franquia também de jogos, esse aqui eu considero um jogo aventura barra porradeiro, jogo porradão, você mete porrada literalmente em modo bruto, que é um jogo de brucutu, que é o jogo da franquia de jogos da série Arkham, do Batman, Cavaleiro das Trevas, meu filho. Cara, eu vou te falar, acho que o pessoal sabe, os ouvintes devem lembrar, né? Pelo menos eu espero que lembre, né, ouvintes do meu coração. Eu sou fã de Batman pra cacete, eu curto muito o Batman, assim, os HQs, tudo, esse tipo de coisa. Só que eu vou te falar, deu no saco já o jogo do Batman. Mas é por causa disso aí que eu te falei, porque sai todo ano, porque se não saísse todo ano... É, assim, o problema é que assim, não é que o jogo é ruim, é o que eu te falei, você fica saturado. Você acha que o cara que jogou o Arkham Origin agora já quer jogar o Dark Knight? É foda, tá ligado? Os caras não estão deixando a galera respirar e tá saindo muito jogo. Todo mês, pelo menos, tem um. Então, um cara que é um jogador casual, vai, eu vou colocar eu como exemplo aqui, um jogador casual. Um jogo por mês é coisa pra caralho já. Pra quem tem pouco tempo, um jogo por mês já é muita coisa. Pensa, são 12 jogos por ano. Aí você, tipo, vai encavalando no outro, encavalando no outro, encavalando no outro. A prova disso é que esse dia saiu uma estatística da Steam, que, mano, eu não sei quando, mas foi, tipo, um número absurdo. Absurdo. Tipo, de várias... A galera comprou jogo e nunca abriu na Steam. Acho que eu sou um exemplo foda disso. Se eu comprei a porcaria do Resident Evil lá, aquele que era... Que era pra 3DS, depois saiu pra PC. Esse joguei. Revelation. Revelations. Eu comprei, só que até agora eu não tive tempo de jogar. Por isso que eu falo, então a galera tinha que dar, eu acho, pelo menos, né? Pelo menos uns 2 anos pra lançar um jogo e o outro. Todo ano, se não for muito inovador, como Assassin's Creed, que é um exemplo, né, que a gente citou agora há pouco, não adianta ficar soltando jogo igual todo ano. A franquia enfraquece, tá ligado? O problema, Newt, é o seguinte. Vou te dar um exemplo. Que nem no caso do Batman. O Batman, saindo todo ano, vai ficar muito saturado? Vai. Mas quem é fã, compra. É que nem Assassin's Creed. Quem é fã, você pode lançar 5 Assassin's Creed no ano. O cara vai comprar os 5, velho. Essa é a verdade. Se você é fã da série, você vai comprar. Por exemplo, eu falo pra você. Se os caras falam assim, ó, vou lançar um Final Fantasy... Aqui. Se for um preço acessível, eu vou comprar, cara. Eu sou muito fã da série. O foda, líder, é que só uma empresa, ainda mais tipo empresas grandes, tipo, exemplo, que é nosso Batman Warner, não sobrevive só de fã, tá ligado? Mas, Lilith, se tiver muito fã, sobrevive, cara. Eu falo pra você, eu até falo com. Vamos ver se o Bueno não concorda comigo. Bueno, se lançasse um Final Fantasy todo ano num preço que você conseguisse comprar, você não compraria? Cara. Pior que eu compraria. Eu também, cara. Quem é fã, vai comprar, cara. Não importa, você pode lançar 5, 10, 20 jogos no ano. Vai comprar. Outro detalhe também que nós temos na franquia dos jogos do Batman, que a gente esqueceu de comentar, são o quê? São os DLCs, que pra mim complementam muito a história e são sempre bem-vindos. Que no caso do Arkham City, foi o do Harley Quinn's Revenge, né, que é a vingança da Arlequina. E agora do Batman Origins, é o Cold Heart, que é o do Mr. Freeze. É isso aí que eu te falo, que você comentou, né? É interessante porque é o seguinte, geralmente, assim, ou melhor, quase sempre, a série do Batman, pelo menos os dois primeiros, ganhou ou lançou aquele Game of Years. E sempre vem com os DLCs. Ou seja, se você não é tão fã e quiser esperar um pouquinho, você pode comprar essa versão que já vem com alguns dos DLCs, não vem com todos. Mas vem com alguns. Isso, eu acho. Isso é verdade. É todos, a edição, né? Mas... que é tipo Game of the Year, né? Isso, esse mesmo. O Batman que eu tenho do. Que saiu na Steam, saiu uma promoção, saiu acho que na época por R$12. Quando saiu do Arkham City, já era o tipo Game of the Year, com todos os DLCs, né? Às vezes compensa você esperar um pouco, já que sai direto, sai um DLC, sai um jogo novo, todo ano, você pode esperar um pouco, no final do ano, sempre sai um jogo que é a versão GOT, né? Que é Game of the Year, e vale muito a pena porque você paga já o jogo completo, né? Que saiu também um caso um pouco recente, né? Não faz muito, faz um tempo, mas não muito. Que foi o do Mortal Kombat, né? Que depois, por fim, saiu o Complete Pack lá. Complete Edition do Mortal Kombat. E foi essa que eu peguei. Que veio pro PC justamente essa versão. O próprio Game of the Year, se você esperar na Steam, né? Quando sai, eu acho que vale muito a pena você acabar pegando. Acaba saindo por um bom preço, digamos assim, né? Só que vale a pena lembrar, né, esse tipo de abuso que nem o da Capcom, que às vezes quebra a perna, né, dos nossos queridinhos aí, né? Eu preciso comentar algo com vocês, que é o seguinte, que eu te falei que foi o detalhe, foi que você não sente falta do game. Agora eu mando pra vocês, lançou o Batman, passou 6 meses, lançou a DLC, passou 6 meses, lançou outro Batman. É aí que eu falo que você não sente falta do game, tá ligado? Você tem que ser muito fã pra, tipo, a cada 6 meses tá querendo, teoricamente, um jogo novo. Comece a xingar, Liut, vai, você tava doido pra esse momento. Eu tenho que falar pra vocês que eu tô de saco cheio, eu ainda que, tipo, consumo muito, tá ligado? Tipo, então, funciona assim, você tem COD. O COD, pra mim, o MW3 foi, tipo, o último que eu joguei que foi um COD razoável, que já não foi considerado bom, tá ligado? Já o MW2, depois do MW2, só decaiu. E a maior decepção da minha vida foi com esse último COD que saiu. Esse COD Ghosts foi, tipo assim, nojento. É o que eu falo de nojento. Então, eu acho que o Call of Duty é uma franquia que, velho... se fudeu, tá ligado? Ele começou a sair todo ano porque tava vendendo muito. O problema é, continua vendendo muito, sai todo ano, todo mundo compra. O seu problema é, a galera não é trouxa. Uma hora vai parar. E eles já sentiram. O Meter o Pau pode ter sido o jogo mais vendido para os consoles da nova geração, devido a, tipo, ser praticamente um dos únicos. Porém, não, a galera não é trouxa, tipo, deixou muito a desejar. Saiu o Titanfall, que, tipo, puta, já deram na boca do COD. E vamos ver o que vai acontecer aí. Já malemar, meter o pau no Ghosts. O Ghosts acabou de sair e já estão anunciando outro, que, teoricamente, sei lá, não parece ter muita novidade. Então eu, como fã de COD, não fiquei muito contente, não. Fiquei um pouco decepcionado, pra ser sincero. O Call of Duty quer mais vender, assim, eu acho que... não sei se eu... acho que vou estar errado, com certeza, mas... pra mim, acho que o que teve mais sucesso foi o Call of Duty Black Ops, tô certo ou tô errado? Puta, eu não sei, acho que foi o MW, um dos que mais vendeu. Porque, meu... todos vendem pra caralho, todo Call of Duty estoura recorde quando lança. É, isso é verdade, porque... estoura recorde e a galera xinga depois, é assim que funciona. É porque eu lembro do Black Ops, que, meu, foi febre pra cacete, todo mundo jogava esse jogo, todo mundo queria, que não sei o que lá, o quê, que Call of Duty era foda e que Battlefield era uma merda, e começou nessas paradas aí, muito louca. Cara, quem eu quero te falar é o seguinte, eu só consegui comprar o primeiro agora num leilão no Mercado Livre, que graças ao Final Fantasy IX eu aprendi a ganhar os leilões, cara. É sério, cara, o jogo, esse Black Ops é tão bom assim que os caras falam, que um novo você não encontra por menos de R$90, cara. Um usado então, você não encontra por menos de R$60. Isso é um problema do COD também, os jogos não abaixam, tá ligado? Tipo, se você for ver o MW1, vai tá caro pra caralho ainda. Eu já achei o 1 e o 2 barato, Liot. Já achei tipo o 1 e o 2 por R$30. Não, mas o problema, sabe? É, o 3 eu paguei 50 no novo. Ó, o que acontece da parte, vamos aqui aos apontamentos. A parte do COD, por que sai todo ano e por que vende pra caramba, mesmo a galera xingando muito. Assim, a parte do COD eu vejo como a parte multiplayer dele, pra galera que gosta de ser o Rambo, matar todo mundo e, tipo, fazer placar. A galera que curte isso, vai lá, pega os perks lá, agora eu vou matar todo mundo, bomba atômica e acabou. Perks. Sou o rei do camarote do COD aqui. Então a galera que gosta de fazer isso, killstreak, isso e aquilo, eles vão adorar COD. E a galera que vai xingando, meu Deus, mais COD, mais porcaria, isso e aquilo, e bate com o Battlefield, sempre vai comparar, tanto em gráfico, parte multiplayer, teamwork, tudo isso é a galera que sabe ser mais seletiva, a galera que é crítica, que gosta de trabalhar em equipe, mas vamos falar assim, sem soar muito preconceituoso, mas a galera mais nova, tipo adolescente e tudo mais, ela gosta disso, ela gosta de, eu quero fazer placar, quero ser o melhor. Mas, tipo, ela não sabe trabalhar muito bem o trabalho em equipe. E agora, quem gosta, vai focar no Battlefield, porque você precisa da sua equipe, você forma o seu squad, você tem que saber trabalhar, cooperar, para você conseguir atingir o objetivo. Então... o que a gente fala, né? O COD é mais arcade, né? Sim. Então, essa parte, eu vejo dessa forma a avaliação, porque a galera xinga... e porque a galera compara. Agora, da parte de jogabilidade, valores, eu lembro que na época que eu comprei Até foi o Bueno que comprou pra mim. Eu nem tinha cartão internacional na época, e a Steam, ela ainda era em dólar. Eu lembro que tava 10 dólares, 12 dólares, algo assim. Ele falei, Bueno, compra pra mim. Foram os meus dois primeiros jogos na Steam, tipo Modern Warfare 1 e 2, o pacote. Eu joguei muito, terminei, curti demais o modo história. Agora o Modern Warfare 3, que eu comprei um pouco depois que ele saiu, eu achei ele um pouco mais fraco. Eu não senti tanto apelo, tanta história, assim, que o COD por si só, ele tem essa, essa pegada forte na história, né? Então, eu não gostei. O multiplayer, sim, é um multiplayer bem pegado, é legal. Eu vou discordar um pouquinho de você, porque eu acho que, tipo, a galera que compra COD e BF hoje em dia caga pra história. Ninguém sequer joga campanha hoje em dia. Isso você é verdade, é raro. O Black Ops 2, o Ghosts, ninguém abriu a campanha, a galera caga. A molecada pega, abriu o jogo, já vai pro multiplayer. Ah, sim, hoje em dia sim. E quer, mano, pegar logo, resetar, pegar level cap e liberar lá tudo que é arma. Tipo, eu acho que essa pegada de história foi até o MW2 ali, no máximo MW3. Ah, sim, foi. A verdade é que só vai jogar o modo história quem quiser platinar o jogo. Porque lá vai ter os troféus pra você platinar. Fora isso, cara, é only multiplayer. Sem contar que a campanhazinha tem, tipo, 5 horas. Então, tipo, caguei, tá ligado? Se eu pegar pra jogar um dia à tarde, eu zerei o COD. Uhum, é fácil, é tranquilo. Mas eu acho que é uma campanha que tinha que dar uma segurada, ficar um tempo sem lançar aí, porque tomou muito na boca ultimamente. Mesmo estourando em venda, é que é foda, né? Você fala pros caras dar uma segurada e os caras, mano, vendendo mais que a mãe, tá ligado? Eu queria fazer só um adendo, assim, questão a isso daí. Eu lembro que há pouco tempo atrás eu fui jogar o Battlefield 3 aqui na minha casa que eu tenho. E logo depois eu fui até na casa do meu amigo e eu joguei o Call of Duty Black Ops 2. E aí eu senti a diferença de um pro outro. Aí eu falo pra vocês, meu Deus, olha, eu sei que assim, são jogos tipo, né, de... Tem sim, é foda comparar, que é diferente, sabe? Eu tenho noção disso, eu sei que é de tempo diferente, mas, cara, é muito gritante a diferença. Chega a ser, nossa, vergonhoso de tão diferente que é a parada. É que é aquilo que a gente fala, né, tipo, não tem como falar, BF não é arcade. Não, BF é arcade também. O problema é que BF é mais consisto, né? É tipo, eu não sei explicar, parece que BF, o COD você joga muito, e você às vezes joga mais o COD. O problema é que o BF, pra quando você tá em galera, é um jogo muito mais divertido. O COD já não é tão legal jogar sozinho, ou jogar em galera. Tipo, você tá com seus amigos ou não no COD, meio que tipo, foda-se, tá ligado? Não tem diferença nenhuma. Sim, porque no COD é o que eu falei. Você, tipo, é um Rambo e você vai lá e se você for... eu acho que o que pode ter acontecido é assim. A parte... Eu não digo que ele é exatamente assim que funciona, mas eu vejo que a parte de você... A dinâmica do jogo, ela é mais... meio que você é o centro ali das atenções. Se você for bom... Você consegue levar o time nas costas. Agora, no Battlefield, você não faz isso mais nunca. Sim, você no BF, foda-se você sozinho, tá ligado? Você não é nada. O tanque vem, te dá um tiro, acabou. Exatamente. Comparar não é o foco aqui, né? O foco é mais a nossa crítica sobre todo ano lançar um jogo praticamente igual. E eles vêm com o papinho de que ia mudar a engine e tudo, não mudou porra nenhuma. Vamos ver se nesse último sai alguma coisa agora. Então, depois de falarmos sobre as franquias intermináveis, nós colocamos aqui as nossas opiniões, que que isso fique bem claro, não condiz que isso é a verdade pura e simples. Isso aqui são as nossas opiniões e por isso que nós queremos ouvir a opinião de vocês. Então deixe os comentários aqui para nós, mande um e-mail para o Otacast, você já sabe o e-mail, claro, otacast@gmail.com, ou mande lá um comentário lá na nossa fanpage, ou mande uma tweetada para nós lá no @_otacast, e vamos aqui às considerações finais, por favor, líder Samar. Bom, só tem uma coisa para falar que foi uma coisa que foi no cast. Quem é fã vai comprar, não importa quantos jogos sair. Bora lá, por favor, Bueno Verde. Eu acho que assim, a gente até comentou de Assassin's Creed e dos jogos de esporte, das renovações que eles tentam fazer. E aí eu acho que fica a dica para os próximos aí. Beleza, eu entendo perfeitamente essa questão do mercado, que eles têm que fazer... É uma coisa assim, que eles têm que ganhar grana, eles têm que gerar lucro, eu entendo essa parte, mas só vamos pensar nessa questão aí de inovação, uma inovação aí consistente. Eu acho que é essa palavra-chave aí para continuar puxando gente para jogar. E as suas considerações finais, por favor, Liutin. As minhas são simples, a galera chora, mas compra. Então é simples, não gostou, achou ruim, tá achando ruim que lança a porra de um COD todo ano e não muda nada, não compra, tá ligado? Só que enquanto a galera reclamar que sai um COD todo ano e a porra do bagulho estourar em venda, porra, quem um time que tá ganhando não mexe, né? Diz a lenda. Então, tipo, é impossível você forçar os caras a querer exigir uma mudança deles, sendo que eles lançam um bagulho que, tipo, é uma merda, e a galera compra. Porra, então, pra que os caras vão mudar? Eles são otários agora? É isso aí, e as minhas considerações, elas são as seguintes. Se você é fã, você gosta, você tem condições, isso não vai te atrapalhar, então bora comprar, mesmo se saia todo ano, você curte FIFA, você curte PES, você gosta de jogar de um pouco de cada, eu quero jogar hoje o FIFA 2013, depois, opa, chegou meu FIFA 2014 e jogar, não se preocupe, isso não é errado, tá? Foram as nossas opiniões, agora se vocês preferem, gostam de comprar, não tem problema, o importante é se divertir jogando e o melhor de tudo é que nós falamos de diversas franquias, então opções de franquias nós demos aqui, mesmo falando um pouco menos favorável de uma e falando bem de outras, mas o importante é que franquias elas estão aí, você vai consumi-las da maneira que você desejar e da forma que você preferir. Certo, galera? Certo. E gamer que é gamer compra tudo mesmo, né? Tem conversa. Sim, sim. É isso aí. Shut up, take my money. Beleza, galera? Então nos vemos no próximo Otacast e até mais. Bye, bye. Falou, galera. Sayonara, galerinha.

Este podcast foi editado por Xadalu Podcast e Produções.